vida como 6,6, chama controle em 1920, sinal 8, boa, boa. 6,08, boa, agora 9,3,4,9. É 251, já falou 42, chama controle 1202-98-9. Golf em uniforme formando o término do redor. Chame o centro Recife em 238, plano 2835. 238-2835, boa. Solo Salvador, Alfa Uniforme Charlie. Eu ia falar agora da tua história, mas eu estou te finalizando. Ok, seguindo. Salvador, Alfa 1, Uniforme Charlie, informando o termo do reboque travado no Finger 9. Se ajuda. Prisão 71 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da correção 320, decola da 10 com a primeira curva direita na saída São João 1, Leda Mótima. Eu presumo 10 a primeira aerovia, pode Taubaté e conforme rota. Transponde em 5202, controle em 120 do Sol 8. atenção. Recebo para 2010, última atenção é 2018. Espera aí. Chegada via para 2010, ajustado no 08. gente vai detonar a porta. Controle, confirma o registro número 25, o salário do momento. Era 1019. 1019, graças. 10 para 2 mil, obrigado. Zona 71, autorizado, taxi 641, Índia, ponto de espera, chama a ponta, última entrou no 019. Autorizado, chegando a sala, pode estar. Já. Autorizado o procedimento para o M625? Correto.

25, escola 25, libere direito, chame posição motel, escuta taxi, vem Alfa Juliette, que é o I-04. Alfa Juliette, posição 4, nós dois, escuta seu corte, me resta. 2-2. 2221, eu vou direto no WhatsApp. Ok, direto no WhatsApp 2221. Possibilidade de coordenar, senhor, a voa direto com Arreiras, é, ideal seria 300. Muito bem. Isso, mantém 050, chega na terra. Chama, chama o centro de FIFA, frequência 238, retorno 28, decimal 35. 238, 1283, tá certo, não tá chorando, obrigado. Número 93, emissão de velocidade para 2309.